Bom dia, bairro do Souza. Bom dia, Bukira. Bom dia para você aí que nessa terça-feira tá passando um friozinho na Serra da Mantiqueira. Meu nome é Lia e esse é o programa Ondas no Ar. Hoje eu começo uma série de entrevistas sobre as atividades do bairro. Vai ter conversa sobre música, dança, agricultura, sobre comida, arte, cultura e comportamento. Essa semana, especialmente, temos no bairro o Festival da Mandioca. E eu vou conversar com algumas pessoas que vão trazer alguma contribuição para essa festa. Só que é muita gente. Depois de 2 anos sem acontecer na praça, o festival priorizou dar espaço para as coisas que estão acontecendo aqui mesmo, semanalmente. A ideia aqui é olhar para essa diversidade de coisas e dar espaço para as pessoas falarem e para a gente poder entender um pouquinho mais de perto o que, que elas estão fazendo. E para começar, a gente vai falar de samba e comida. Bora lá? Estamos aqui com uma convidada muito especial, a Vivi, também conhecida como a Ximbica, que vai contar um pouco pra gente sobre os trabalhos que ela vai fazer no Festival da Mandioca. E que tem duas coisas aí, né, Vivi? Sim. A Vivi, ela canta samba, toca pandeiro, toca panela, né? Na cozinha da música ou na cozinha mesmo. Então, Vivi, começa contando pra gente um pouco sobre o samba Soul Ja, é isso? Sim. Me conta aí quem que é esse samba primeiro, quantas pessoas tem. O samba do Soul Ja é uma brincadeira que começou nas praças, na praça aqui do bairro, né? E Brunão é cavaquinista e vem de um histórico de samba de São Paulo, e encontrou com o Dara, que é percussionista, e também vem de uma história de samba de São Paulo. E, bom, Souzas é um lugar de tradicional do forró, né? Da tradição do forró. E aí, quando rolou esse encontro de duas pessoas do samba, e acabou juntando mais gente em volta disso, e de vez em quando a gente vai para a praça, faz um som. Brunão no cavaquinho, o Odara no surdo, na cuíca, na percussão. Nessa fui aprendendo a tocar pandeiro e aí fui me metendo a cantar também. E aí a gente vai brincando de fazer samba e a coisa foi ficando séria. E aí hoje tem uma galera aqui no bairro, aí depois chegou o Guto, o Galego, vai chegando, né, o Galo, e o caldo vai engrossando aí e o samba vai encorpando. E você canta, né, Vivi? É, eu tô num processo de aceitação disso. Eu sempre achei que eu era uma pessoa que gostava de cantar, mas eu nunca me achei uma cantora. Mas agora eu falei, não, vou virar uma cantora de samba. Aí tô tentando estudar um pouquinho mais, tô me dedicando, e cantar é uma coisa que me faz muito bem, assim, me leva um pouco pro delírio, pra brincadeira, me tira do sério da vida, da sobrevivência, da cozinha, que é bastante planejamento também. Então agora tô assumindo o meu lado cantora. E assim, é uma fantasia nossa ou você canta cozinhando? Ou não? Quando você tá cozinhando e quando você tá cantando? Então, esse é um desafio pra mim. Eu acho que quando eu comecei a cozinhar, eu falava que o dia que eu conseguisse cozinhar e cantar, é porque eu ia estar numa fase, assim, na cozinha mandando muito bem e na música também, né? Então, eu ainda estou caminhando para isso. Assim, de vez em quando eu faço uns batuques percussivos na cozinha, de vez em quando eu dou uma cantadinha ali, mas é uma orquestra que eu ainda estou aprendendo a lidar. Talvez daqui a uns anos eu acho que eu vou estar conseguindo cantar e cozinhar tudo ao mesmo tempo. Que legal. E Vivi, me fala um pouco do repertório, assim, desse samba aí que vocês fazem. Como é que rolou esse repertório? É autoral? Vocês cantam alguma coisa de vocês ou não? E o que, que vocês escolhem de fora? Como é que é esse repertório aí? Conta pra gente. Então, o repertório começou pesquisando alguns sambas antigos, né? A história do samba, e Batatinha, Nelson Cavaquinho, Erivelto Martins, passando pelo samba de mesa, Bete Carvalho, Zeca Pagodinho. Então a gente faz esses sambas tradicionais e agora tem pintado algumas letras, né? A Delita fez um samba, fez uma letra, passou para o Bruno que musicou, a Ruda também. Então a gente, o Bruno também escreve algumas coisas. Então agora a gente está entrando com alguns sambas autorais aí no nosso som, mas ainda estamos no começo disso. Então uma mistura, a gente faz bastante samba de terreiro, samba de orixá, né, samba de amor e agora com sambas autorais também. Ah, que beleza! E Vivi, que mais dá para falar desse samba aí? Deixa eu ver. Vocês têm se apresentado em outros lugares? Vocês tocam na praça? Qual que é a dinâmica do grupo de vocês, assim? Então, por enquanto tem sido uma coisa muito orgânica, né? A gente tem feito um som na praça e quando rola o som na praça começa a chegar mais gente, o samba vai chamando. E a gente tem a ideia de levar esse samba para outros lugares, mas ainda está nascendo essa ideia. A gente está vendo como agora tem um grupo numeroso também aí, e todo mundo é músico, já faz outras coisas, tem que lidar com a agenda de todo mundo. Mas a ideia é sair daqui da praça e começar a ocupar outras praças, outros espaços, outros lugares. Eu espero que a gente consiga. Vamos ver. E a sua história assim, de cantora é samba mesmo, é o que você gosta. É assim, ou você gosta de um monte de coisa, cantar um monte de coisa, ou você é do samba. Conta um pouquinho. Eu não sou do samba, eu sempre quis ser do samba, mas eu não sou do samba. Eu tô achando que você é do samba. Acho que eu tô ficando do samba, tô me tornando do samba. Quem trouxe o samba pra minha vida foi o Brunão, assim, eu era da MPB, eu sempre fui da MPB, e aí o que eu ouvia de samba era os sambas da MPB, né? Uhum. E aí com o Brunão, com o Cavaquinho, ele foi me levando para entender um pouco esse universo do samba. E a gente foi estudando e pesquisando juntos. O Bruno é uma pessoa do samba e eu tô me tornando uma pessoa do samba. Eu sempre quis ser. Eu lembro que quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu fui pro Rio com meu pai e a gente ficou hospedado em Belford Roxo, na casa de uma família de sambistas. E eu voltei assim, pirando naquilo, querendo ser sambista, mas quando eu voltei não tive mais contato com samba, né? Morava em São José, enfim. E aí com o Bruno isso renasceu forte, essa possibilidade. E agora é isso, assim, acho que eu tô me tornando do samba. O que que é ser do samba? Pois é, eu ainda não sei. Eu acho que tem uma... Cantar samba é muito diferente de cantar outras coisas, outros ritmos. Acho que tem uma... eu não sei nem explicar, mas é uma coisa rítmica no canto, na voz, umas ondas. Eu não sei explicar ali, musicalmente. Essa é uma coisa bem intuitiva, mas é muito difícil cantar samba. Eu acho que tem umas subidas e umas descidas, umas estruturas melódicas, assim, tem sutilezas. E eu tô aprendendo também, ouvindo Bete, ouvindo Jovelina, ouvindo Dona Ivone, e aí tento, né, me inspirar nessas mulheres para tentar ser do samba. Ah, então quando você fala de ser do samba, você fala musicalmente, assim, porque a impressão que eu tinha é que ser do samba é uma coisa de estar no samba, viver o samba. Eu acho que também é isso, as duas coisas. Quando eu lembro que quando eu passei esses dias lá em Belford Roxo, no Rio, com meu pai, o dono da casa era um casal, os donos eram um casal de Mestre Sala e Porta Bandeira de escola de samba. E a gente estava, acho que umas 3 semanas do desfile das escolas, e ela, eu lembro que ela ficava, tudo que ela fazia em casa, todos os movimentos que ela fazia dentro de casa, no almoço, para varrer a casa, era tudo meio que um ensaio coreografado, né, para ela entrar ali. E eu lembro que eu fiquei muito fascinada com ela, porque parece que ela estava o tempo todo dançando dentro de casa. E eu acho que ser do samba é isso, assim. E ela não percebia isso, assim, não era uma coisa que ela fazia consciente. Mas eu acho que ser do samba é isso, assim, o samba tá tão dentro dela, assim, que ela meio que já virou o samba também, já virou parte daquilo, e aí ela exalta essa coisa sambista, assim, essa alegria, né? Eu ainda não sei se eu sou do samba por isso, que acho que ainda não entrou em todos os poros, mas acho que estou treinando para isso, assim. Tenho ouvido muito samba e é isso. E Vivi, me conta uma coisa aqui, porque você me falou do Rio de Janeiro, né? Sim. E eu tenho a impressão que vocês também cantam muito samba paulista, sim, né? Porque é um outro samba, sim, é uma outra história. É uma outra estrutura melódica, né? Então, tem, é um pouco diferente, mas é igual. Acho que é, tem uma estrutura do samba musical, mas também vem com outras influências aí, né? Que é de um outro espaço geográfico, de um outro território, e isso modifica também a estrutura melódica do samba que é realizado aqui no, em São Paulo, né? Uhum. Então a gente tem várias vertentes, a gente canta bastante coisa do Geraldo Filme, do Adoniran, né? São as duas pessoas mais, assim, que têm uma influência maior. Aí tem também o Toninho Melodia, que é um cara contemporâneo, que foi, há uns 5 anos atrás, foi resgatado não, mas uma galera do samba mais nova descobriu a obra dele, começou a fazer um trampo junto, e ele tem muita coisa maravilhosa. É um samba também com muita crítica social e... Enfim, ele faleceu recentemente, mas a obra dele é uma obra incrível também, e também está no nosso repertório as coisas do, as músicas do Toninho Melodia. Que legal, que bom. Kiko de noite, vocês também fazem, né? Pra mim, o Kiko, Jussara e Douglas são, assim... O Douglas e o Kiko são os maiores compositores de samba contemporâneo que a gente tem no Brasil hoje. Eles também fazem um samba crítico, um samba bastante político, com críticas sociais, e é maravilhoso. Ao mesmo tempo, eles também, a estrutura musical deles, assim, é muito provocativa. Então, para mim, é essa galera que está fazendo o melhor samba no Brasil contemporâneo hoje, com melodias, harmonias e composições incríveis, assim. Olha, que legal. Fodas. Vocês cantam músicas deles também, sim, né? Sim, tem bastante coisa deles no que repertório. Legal, que legal. E, dona Viviane, me conta uma coisa. E o que que você vai trazer de panela de comida boa pra gente comer no festival? Bom, o festival tá aí. A gente está organizando a feira gastronômica, então vai ter bastante coisa. Todas as barracas vão ter coisas com mandioca, produtos com mandioca. Eu especificamente vou estar vendendo empanadas, e todas as minhas empanadas, o recheio vai ter mandioca, com combinações de sabores. Também vou fazer de doce, vou fazer um creme de tapioca com calda de morango, com morango da Jaque. E aí vai ter outras coisinhas, talvez pão de beijo, outras coisas, sanduíche de pão de beijo, sanduíche de pão de queijo, várias coisas que tem mandioca na sua composição. E por que que a gente gosta tanto da mandioca? Por que que você gosta tanto da mandioca? Me fala da mandioca. Por que ela é importante? A mandioca é a rainha do Brasil, né? Eu acho que quando a gente fala da mandioca, a gente tem que falar do legado indígena na nossa alimentação. Infelizmente, o apagamento cultural fez com que... Eu acho que se a gente tivesse valorizado, né? Se os portugueses não tivessem chegado aqui, os brancos, a colonização não tivesse chegado, ou se a Europa tivesse chegado aqui de uma outra forma... E a gente tivesse preservado todos os saberes indígenas com relação à mandioca, a gente estava construindo um país. A gente estava fazendo prédio com mandioca. Acho que a mandioca é uma coisa tão incrível, né? E ela dá em todo o território nacional, tem centenas de tipos de mandioca, e centenas, milhares de preparo. Tem um conhecimento ancestral, e a mandioca ela é a base da nossa alimentação. Se não fosse esse apagamento cultural indígena que a colonização impôs para a nossa alimentação, para a nossa cultura, a gente ia entender a riqueza que é a mandioca. Como teve colonização, como teve muita... como a gente vive, né? num país que exterminou a cultura indígena e apaga, né, esse legado para frente. Então, eu acho que agora a gente precisa mais do que nunca resgatar isso e também potencializar o que a mandioca pode nos oferecer, né? Então, historicamente, no nosso país, a mandioca ela faz parte da nossa da resistência, né, do povo brasileiro, e eu acho que ela é importante por conta disso, assim. Ela é muito grande, né? E a gente ainda não tem consciência, acho que o povo brasileiro, de modo geral, as pessoas não têm consciência da importância da mandioca para a nossa cultura, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Ela é gostosa, ela é saborosa, ela é cremosa, e tem vários, ela oferece, né, vários outros derivados, a tapioca, o sagu, enfim, dá para fazer tanta coisa com mandioca, que a gente precisa olhar para isso e potencializar toda essa riqueza. Lindo, Vivi. Muito obrigada pela sua entrevista, por falar para a gente aqui da Rádio Ondas no Ar, com vários gatinhos. Vocês não veem, gente, mas tem um monte de gente assistindo, um monte de gato assistindo a gente, cachorro. Eu tô quase a velha louca dos gatos. Só falta ficar mais velha, porque a louca aí dos gatos já tá rolando. Já é. Então, muito obrigada e muito grata pela conversa. E agora a gente vai pro samba e vai pra mandioca experimentar essa barraca. E é isso aí. Bora lá, só chegar. E pra terminar o programa, a gente vai ouvir duas músicas. A primeira, Vá Cuidar de Sua Vida, de Geraldo Filme. E a segunda, Samba Estranho, com Jussara Marçal e Kiko Dinucci. Vá cuidar de sua vida, diz o dito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Vá cuidar de sua vida, diz o dito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Crioulo cantando samba, era coisa feia. Esse nego é vagabundo, joga ele na cadeia. Hoje o branco está no samba, quero ver como é que fica. Todo mundo bate palmas quando ele toca a cuíca. Da vida alheia, da sua não pode cuidar. Vai cuidar de sua vida, diz o dito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Nego jogando pernada, mesmo jogando rasteira, todo mundo condenava uma simples brincadeira. E o negro deixou de tudo, acredito na besteira. Hoje só tem gente branca na escola de capoeira. E vá cuidar de sua vida, diz o dito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Vá cuidar de sua vida, diz o dito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Nego falava de um banda, branco ficava cabreiro. Fica longe desse nego, que esse nego é feiticeiro. Hoje nego vai à missa e chega sempre primeiro. O branco vai pra macumba e já é babá de terreiro. E vá cuidar de sua vida, diz o dito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não. Sonhei, sonhei e resolvi pular o mundo. Até aí tava legal. Criei um muro virtual, mas o chip de coragem que eu tinha implantado não era compatível com o pulo instalado. Então me teletransportei para o passado e quis comer um frango assado. Aquele certamente não era o meu dia. Num passado tão remoto não tinha padaria. Pensei em tomar uma cerveja gelada, mas a geladeira ainda não havia sido inventada. Vamos caçar, disse o cara do lado. Deixa pra lá, onde aqui é o supermercado. Voltou com uma galinha viva. Eu pensei, meu Deus, que coisa primitiva. Com um sorriso nos lábios, sem maldade, ele falou contente. Torce o pescoço até matar, depois depena em água quente. Eu disse, chega, eu quero voltar pro presente. Acordei sobressaltado, tomei um banho. Sentei na cama pelado e compus um samba estranho. Olhei o relógio, era meio-dia. Eu fui a pé até a padaria. Eu quero aquele bem passado e uma gelada. Eu vou comer lá na calçada. Sentei na guia e chorei. Chorei, chorei. Sentei na guia e chorei. Chorei, chorei. Lambi a lágrima salgada. Compreendi felicidade. É quase tudo ou quase nada. É quase tudo ou quase nada. Sonhei que eu tava no futuro e resolvi pular o muro. Sonhei, sonhei. Mas muro já não existia. Até aí tava legal. Criei um muro virtual, mas o chip de coragem que eu tinha implantado não era compatível com o pulo instalado. Então me teletransportei para o passado e quis comer um frango assado. Aquele certamente não era o meu dia. Num passado tão remoto não tinha padaria. Pensei em tomar uma cerveja gelada, mas a geladeira ainda não havia sido inventada. Vamos caçar, disse o cara do lado. Deixa pra lá, onde aqui é o supermercado. Voltou com uma galinha viva. Eu pensei, meu Deus, que coisa primitiva. Com um sorriso nos lábios, sem maldade, ele falou contente. Torce o pescoço até matar, depois depena em água quente. Eu disse, chega, eu quero voltar pro presente. Sobressaltado, tomei um banho. Sentei na cama pelado e compus um samba muito estranho. Olhei o relógio, era meio-dia. Eu fui a pé até a padaria. Eu quero aquele bem passado, bem gelado. Eu vou comer lá na calçada. Sentei na guia e chorei. Chorei, chorei. Sentei na guia e chorei. Chorei, chorei. Lambi a lágrima. Esse programa é uma realização da Associação Portal Sem Porteiras. Muito grata pela escuta de todos e até a próxima.